Rádio Vera Cruz AM, Horizontina, 1270 kHz, 5 kW de potência, onda média. A rádio que toca notícia. A Rádio Vera Cruz informa a todos os nossos ouvintes que a partir de janeiro de 2022, no mês que vem, também estará na frequência 100.3 FM. Bom dia, 7h10 da manhã, bom dia, bom dia! É sábado! Galinho mais ou menos, Zezé. Opa! Vou tomar um mate agora. E hoje vai ser um sábado mais diferente ainda, viu, gente? Nós estamos, atenção, atenção, a você que nos ouve diariamente, a você que acompanha a programação da Rádio Vera Cruz, tanto no sábado como no decorrer da semana. Nós já, a partir de agora, então, a gente aperta o botão da migração, né? A partir desse momento, então, a gente aperta o botão da migração que vocês vão perceber aí já no rádio, né? Hoje, por exemplo, a gente estará fazendo uma mudança no transmissor, na parte do AM, para facilitar o trabalho no FM. Então, hoje, a partir das 8 horas, 8h30 aí, a gente já estará com um processo migratório, já com um processo de transição. Nós não teremos a programação de hoje de manhã, né? Nós não teremos o trote do pingo, não teremos o toque social hoje pela manhã, provavelmente também até a metade da tarde, nós estaremos aí fazendo uns ajustes no AM para já, com certeza, daqui um pouquinho você já vê alguma diferença no FM, tá? Nós iremos pro 100.3. Ainda não era para falar, mas já vou falar. Ainda esse mês, né? Ainda esse mês a gente coloca o FM no ar e a gente vai colocar todas as informações para vocês aqui na nossa programação.